Jukebox. Fala galera, eu sou o Matheus Oliveira e ao meu lado está Nayara Chaya. Olá Mati, oi pessoal, sejam bem-vindos, estamos começando o Jukebox. Muito além da música, aqui a gente fala sobre cultura, arte e fazemos um passeio pela história. Fica atento, vamos falar hoje sobre as influências da arte, teatro e música em mais um período da nossa história. Este é o quinto episódio de uma série de 6 podcasts sobre a cultura brasileira. No programa passado, nossos companheiros Bio Ortiz e João Ricardo comandaram um programa sobre rock nacional. Foi a nostalgia pura, galera. Deu até pra cantar junto. Neste programa, você vai se afundar nos mangues, ou melhor, no mundo do Mangue Beat. Tem cada história sensacional, galera. Então, querido ouvinte, pegue sua moeda e vem com a gente. Jukebox. Hoje vamos falar sobre um dos movimentos que mais tem a cara e o jeito brasileiro. Cheio de gingado e com uma mistura de ritmos e melodias que não te deixa parado. Nessa viagem cultural, voltamos para o Recife do começo da década de 90. No quadro Por Trás dos Panos, Marina Rosa fala sobre o movimento Mangue Beat e algumas curiosidades muito legais. Para isso, ela conversa com o designer e produtor cultural Eduardo Bernard. No quadro Para Ver, Daniel Gonzaga fala sobre os artistas que mais fizeram sucesso no movimento. A trilha sonora é recheada de sons e batidas que fazem lembrar a época e o estilo. No quadro No Ar, Matheus Maia vai conduzir você, ouvinte, a uma caminhada pelas ruas de Recife, na companhia do genial Chico Sainz. E na trilha sonora, as composições do músico, que é conhecido como o pai do Mangue Beat. Para fechar com chave de ouro no quadro Descendência, Gustavo Ribeiro e Vitória Bertolucci falam sobre as influências do Mangue Beat hoje em dia. Se você acha que o movimento é coisa só do passado, fique esperto, porque ele está mais vivo do que você imagina. É isso mesmo, Achaia. Tenho certeza que eu, você e nosso amigo ouvinte vão curtir demais cada segundinho do programa. Fica ligado, porque hoje temos muita história incrível para contar. Jukebox. Para começar o programa de hoje, você, ouvinte, deve se imaginar nos anos 90. A democracia brasileira renascia com a eleição direta do presidente Fernando Collor de Mello. Na música, o país chorou a morte de Cazuza, além de assistir ao início da revolução artística causada pela popularização do videoclipe, na tela da recém-lançada MTV Brasil. E lá no Nordeste brasileiro, começava um movimento de contracultura chamado Mangue Beat. Vamos ouvir agora uma conversa entre a Marina Rosa e o designer e produtor cultural Eduardo Bernard. O papo está bem legal, galera. Curte aí. É com você, Marina. Trabalhadores do Brasil, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O trabalhador e a sua família. Brilha uma estrela. Por trás dos panos. Muito obrigada, Chaya. Eu sou a Marina Rosa e agora você vem comigo no quadro Por Trás dos Panos, onde você, hoje, querido ouvinte, vai ficar por dentro do movimento Mangue Beat. Solta o som. O Mangue Beat surgiu em 1991, na região nordeste brasileira. Além de ser um movimento de contracultura, foi uma mistura de regionalismo com estilos comerciais internacionais. As suas influências são discos de artistas nacionais do fim da década de 70 e do início dos anos 80. O nome Mangue Beat tem origem bem simples. Mangue de manguezal, muito comum em algumas regiões da costa do Nordeste, e beat, que veio do inglês e significa batida. Para a gente entender um pouco mais sobre esse movimento, eu vou conversar agora com o designer e produtor cultural Eduardo Bernard. Seja bem-vindo ao nosso programa, Eduardo. Olá, estamos aqui. Bom, a gente sabe que o Mangue Beat surgiu na cidade de Recife, em Pernambuco. Ele tinha como característica ser um tipo de contracultura do povo, né? Sendo assim, qual que foi o contexto que o Mangue Beat surgiu e por que que ele é caracterizado por ser um movimento de periferia? Então, o Mangue Beat, tem uma galera aí que se mobilizou nesse movimento, né? Não só músicos, mas gente ligada à comunicação e a outras áreas, né? uma galera assim que curtia cultura pop, ficção científica, quadrinhos, cinema, e também estava ligado na cultura regional ali de Recife, Pernambuco, Brasil, maracatu, samba, tanto das expressões atuais dessa cultura brasileira, quanto também da tradição Lupicínio Rodrigues, Jackson do Pandeiro e por aí. Chico Sainz, que é um, talvez, dos grandes nomes, né, do Mangue Beat, que fundou a banda Nação Zumbi, Chico Sainz e Nação Zumbi, ele vem da periferia, está ligado a essa cultura de periferia, como a dança de rua, o hip-hop, né, como também Fred 04, que, da banda Mundo Livre S.A. Essas duas bandas lançaram os dois primeiros discos do Mangue Beat, que é em 94, né? Estava um momento ali em Recife, nesse início de anos 90, em que eles identificavam a cidade como assim, caos, problema econômico, né? Início ali dos anos 90, houve ali o Plano Real, numa tentativa de aquecer e recuperar a economia brasileira. E eles percebiam que a cidade de Recife estava desgastada culturalmente, né, comprometida economicamente, que a cultura da cidade estava assim, se perdendo, né, em termos de produção, de expressões. Eles sentiam a necessidade de renovar essa cultura. E a maneira que eles perceberam de fazer isso era juntar a tradição, brasilidade, com expressões da música pop, da cultura pop em geral. Então, aí eles vieram fazer esse encontro, né? E aí surgiu um movimento de uma expressão cultural forte, marcante, muito interessante, que é comparada muitas vezes, ou assim, não vamos dizer comparada, mas ela é tida como uma expressão tão importante, talvez a expressão mais importante depois do tropicalismo, dentro da cultura brasileira, né? E que ela vai, inclusive, não vai ficar contida só no Brasil, ela vai sair para fora, vai ganhar os palcos do mundo. E era comum esses cantores estarem presentes nos rádios, né, da época. Você falou, os meios de comunicação eram onde a música aparecia. Então, eles atingiam um público maior do que os outros movimentos que antecederam. Como que foi a recepção desse público diante do movimento? Então, ele até dizem, a gente lendo um pouquinho sobre a história, os depoimentos aí dos personagens do Mangue Beat, eles não imaginavam que alcançaria, não teria tanto alcance, né, com as suas ideias, com a sua produção. Mas acabou que eles chegaram à mídia, né, a MTV tocou muito Mangue Beat naquela época ali, 94 e os anos ali subsequente. A MTV era um canal de comunicação forte entre a juventude brasileira, era uma referência, tocou bastante. Quando o Chico Sainz morre em 97, a MTV faz 24 horas de programação só a respeito de Chico Sainz, né? Tocaram no rádio, tiveram músicas regravadas, como A Cidade, né? E alguns artistas assim, que naquele momento, ali, no meio dos anos 90, que eram populares nessa área do rock, do pop brasileiro, regravou músicas, eles ficaram conhecidos. Mas não foi um sucesso assim, comercial do ponto de vista de gravadora, né, da indústria fonográfica. Né? Teve um show em Uberlândia no final de 96, depois que eles tinham lançado, a Nação Zumbi tinha lançado o segundo disco, teve um show do Chico Sainz, a Nação Zumbi aqui. Teve um público bem bom aqui no Projeto 5.6, aconteceu dentro do Campo Santa Mônica, da UFO, né? Influenciou bastante assim, músicos na cidade, bandas assim, naquela época. E, enfim, ficou uma banda conhecida, e também tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eles excursionaram mais de uma vez enquanto o Chico Sainz esteve vivo. depois que Chico Sainz falece, a banda, a Nação Zumbi, continua com o irmão do Chico assumindo os vocais, né? E eles fazem muita turnê fora do Brasil. É uma banda bastante conhecida, né? E também o Mangue Beat, outras bandas, também tiveram aí suas expressões pelo Brasil e pelo mundo afora. Muito legal, Eduardo. Bom, querido ouvinte, está chegando a hora da gente se despedir, mas antes eu quero agradecer ao designer e produtor cultural Eduardo Bernard. Muito obrigada por ter nos dado essa entrevista e ter esclarecido essas dúvidas sobre o movimento. E é isso, você fica agora com a Chay e o Matheus, e é com vocês, pessoal. Muito obrigado, Marina e Eduardo, pela conversa. É muito legal a gente ouvir essa história contada por um especialista, né, Achaia? Com certeza, Mati. Principalmente quando ele fala sobre como esse movimento nasceu na periferia, né? Eu acho que agora ficou mais claro pra gente e também pro nosso ouvinte sobre o surgimento do Mangue Beat. Depois desse bate-papo da hora, é hora do nosso próximo quadro. Agora, o Daniel Gonzaga vai falar sobre como é o mundo do Mangue Beat. Ele fala um pouquinho pra gente sobre os artistas que fizeram sucesso e algumas curiosidades, no mínimo peculiares, sobre o movimento. Tem de tudo. É com você, Daniel. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede! Então tudo é arte, entendeu? Plástico, cerâmica, loucura, surreal. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho. Don't touch, it's art. Para ver. O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. E toda a fauna, a flora grita de amor. E aí, querido ouvinte, eu sou o Daniel Gonzaga e vou contar pra vocês como o Mangue Beat impactou a cultura brasileira através da música e as artes visuais. Maracatu atômico. Para começo de conversa, vamos falar um pouco sobre o símbolo do movimento, o caranguejo. Como já foi dito no quadro Por Trás dos Panos, esse movimento aconteceu na região Nordeste, onde é comum a caça e o consumo do caranguejo. A ideia era deixar clara a proposta do manifesto Caranguejos com Cérebro. O manifesto foi escrito por Fred 04 em 1992. Nele, 04 afirma que as artérias da cultura do Recife estavam bloqueadas e que a cidade estava morrendo econômica e culturalmente. Por isso, era necessário revitalizar a cultura da cidade, misturando o tradicional com o moderno. O manifesto dizia, abre aspas, "Hoje, os Mangue Boys e Mangue Girls são indivíduos interessados em hip-hop, colapso da modernidade. Caos, ataques de predadores marítimos, principalmente tubarões. Moda, Jackson do Pandeiro, Josué de Castro, rádio, sexo no virtual, sabotagem, música de rua, conflitos étnicos, midiotia, Malcolm McLaren, os Simpsons e todos os avanços da química aplicados no terreno da alteração e expansão da consciência." Ao fundo, ouvimos outro grande sucesso do Mangue Beat, a música Mangue Town, do Chico Sainz e Nação Zumbi, lançada em 1995. Mangue Town refere-se ao manguezal poluído de Itamaracá, em Recife. A população pobre morava nas redondezas desse mangue. Aos poucos, ele foi sendo aterrado e dando espaço ao lixo e trazendo ratos, urubus e outras pragas. Ouça um trecho. Outro destaque desse movimento é a banda Mundo Livre S.A., que surgiu em 84 e teve seu nome retirado de discursos do presidente norte-americano Ronald Reagan. Considerada uma das bandas fundadoras do Mangue Beat, Mundo Livre S.A. teve suas músicas indicadas ao MTV Video Music em 1995 na categoria Artista Revelação. em 1998 na categoria Videoclipe de Rock e em 2001 na categoria de Direção de Arte em Videoclipe. Deixa esse bolo de ameixa. E é com a música Bolo de Ameixa, da banda Mundo Livre S.A., que vamos encerrando o quadro Para Ver. Muito obrigado, queridos ouvintes. É com você, Matheus e Achaia. Junkbox. Muito obrigado, Daniel. Esse manifesto é muito interessante, né? Tipo, usar um caranguejo de símbolo, bem original. Então, Mate, o cara citava até o Sabotagem. Não tem como ser um manifesto ruim. Eu já gostei muito do Manguetal ali de fundo. Eu sabia que você ia falar isso, Nayara. É claro, o Manguetal é uma música sensacional. Andando por entre os becos, andando de coletivos. Eu sei. Inclusive, Chico Science foi um dos criadores do movimento, né? Exatamente. O cara era incrível. É, e pra sua alegria, Nayara, o Matheus Maia conta no quadro No Ar sobre a música Cidade, um clássico de Chico Sainz e Nação Zumbi. Vou nem falar o quanto eu gosto dessa música. Bora ouvir a história? Vocês estão prontos? Chico Buarque! Senhores passageiros, bem-vindos. Vamos detonar. No Ar. Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem tá chegando. Olá, Matheus, olá, Nayara. Hoje o pessoal de casa vai caminhar com a gente pelas ruas de Recife na companhia do genial Chico Sainz, que fez dos prédios, das praias e do mangue o personagem de suas canções. O músico e compositor foi um dos pais do movimento Mangue Beat, na mistura de percussão, guitarras e cultura pernambucana, que deram voz ao que acontecia ao povo pobre da capital. O primeiro disco de Chico e de sua banda, A Nação Zumbi, fala das pessoas, da classe social e das possibilidades em meio à miséria. A cidade de Recife está em um solo arenoso e afunda mais a cada ano. Olha só isso. No álbum Da Lama ao Caos, de 1994, Chico canta essa queda, mas quem desce é o povo pobre. Música na obra de 1994, a cidade abre com cantores do Nordeste, acompanhados pelo ritmo do maracatu. A percussão que os acompanha não para, e à medida que suas vozes vão sumindo, guitarras pesadas dão tom à música. A letra começa com um filme rodado nas retinas de Chico Sainz. A construção da cidade, dos pedreiros que morreram fazendo os prédios, a polícia que vigia as pessoas, os mendigos, os camelos, os veículos. Recife é grande e tem problemas de cidade grande. O refrão carrega muitos significados. Os de cima são os ricos, que vão continuar ricos. E os de baixo são os pobres, que vão continuar pobres. E a situação, sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Outro sentido possível é de que a cidade está afundada em si mesma pelo terreno em que é construída. Os ricos sobem prédios para não descerem, e os pobres afundam nas favelas de Recife. A capital é vista como uma entidade que corrompe os homens, que vai ser cimentada no sangue e no suor dos pobres. Sempre alguns terão mais e outros terão menos. Esta é a Recife pelos olhos do compositor. A música termina como um chamado. A cultura do samba, da embolada, do maracatu vão ajudar o povo a sair da lama para enfrentar os urubus que comem seus restos do alto dos prédios. Como foi nosso passeio, amigo de casa? Espero que o grande Chico Sainz tenha ajudado a entender mais sobre o Mangue Beat. Suas letras abrem os olhos da gente, assim como o movimento. Voltamos com você, Matheus Oliveira e Nayara. É com vocês, galera! Jukebox. Obrigado, Maia. Essa música é muito famosa mesmo. Ela fala sobre a desigualdade social que a gente vive até hoje no Brasil. Mas vai, Achaia. Eu sei que você quer falar. Ai, Mate, eu cresci ouvindo essas músicas. Meu pai usava elas para me explicar sobre como a sociedade é difícil para quem é de periferia. Inclusive, muito obrigado pelos ensinamentos, pai. E você sabia que o Chico Science não tocava nenhum instrumento? Ele fazia os sons com a boca e a banda tocava a música. É sério, isso é muito incrível. Ele morreu um mês depois que eu nasci, em fevereiro de 97. Grande perda para a música. Mas ainda hoje tem gente que segue a mesma linha que ele e outros participantes do movimento. Por mais que ele tenha sido muito forte em Recife, a gente nem imagina que o Mangue Beat influenciou e influencia a cultura brasileira até hoje. Gustavo Ribeiro e Vitória Bertolucci contam no quadro Descendência sobre o que ainda temos de Mangue Beat hoje. Vamos conferir? É com vocês! Ainda somos os mesmos, vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Descendência. Saudações, ouvinte! E olá, Gustavo! O Mangue Beat é muito mais recente do que a Semana de Arte Moderna, ou até mesmo da Contracultura, movimentos culturais já apresentados em outros episódios. Isso mesmo, Vitória! E como o movimento aconteceu na década de 90, as principais bandas existem até hoje, como a Nação Zumbi e a Mundo Livre S.A. Mesmo após a morte de Chico Science, em 1997, a Nação Zumbi segue produzindo músicas e shows. Já a Mundo Livre S.A. passou por mudanças na formação, mas segue viva até hoje, com Fred 04 como cantor. Vale lembrar que ele foi um dos principais idealizadores do movimento, junto com Chico Science. Gustavo, o interessante é que as bandas ainda levam a estética Mangue Beat em suas melodias, mas as letras abordam temas atuais. Um exemplo disso é a música Ela é Indie, do disco Novas Lendas da etnia Toshibaba, da Mundo Livre S.A. Gabriela, ela vem com o seu indômito coração. Pena que nem moda eu sou. Pois ela é meiga. Singela, remozinha, ela é lindinha e ela é indie. Agora um violãozinho pra machucar. A influência do Mangue Beat na música é tão forte que até hoje surgem versões das músicas da Nação Zumbi e da Mundo Livre S.A. Tem a famosa versão que a Planet Hemp fez da Samba Macossa, que foi até apresentada no Rock in Rio. Samba maioral, onde é que você se meteu antes de chegar na roda sangue? Aliás, tem também a versão de Computadores Fazem Arte, que está no disco Vivo Feliz de Elza Soares. Computadores fazem arte. Artistas fazem dinheiro. Oh. Por falar em versões, a Mundo Livre S.A. e a Nação Zumbi fizeram um disco em homenagem aos 20 anos do início do movimento. Nesse novo disco, as duas bandas reinterpretam versões uma da outra. Escuta aí essa versão que a Mundo Livre S.A. fez da música A Cidade, que é um sucesso da Nação Zumbi. No início dos anos 90, Francisco França falou: o sol nasce iluminado. As pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas. Não importa se são ruins, nem importa se são boas. Ei, ouvinte! Lembra que a gente falou sobre a formação das bandas ser diferente? Então, alguns membros que saíram criaram novos projetos ao longo do tempo. Tem o caso do Combo X, grupo formado por Gilmar Bola 8, fundador e ex-percussionista do Nação Zumbi. O outro integrante do Combo X é Jadson Vale, também conhecido como Bactéria. Ele é ex-tecladista da Mundo Livre S.A. Se liga na música Batuque dos Mares, do novo álbum do Combo X. Navego assim, camarada. Navego sim. Quem também segue carreira levando a sonoridade Mangue Beat é Otto, ex-percussionista da Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. Hoje em dia, ele explora MPB e faz parcerias com artistas desse estilo, mas ainda dá pra notar traços do Mangue Beat em suas obras. É, Vitória. Uma vez Mangue Boy, sempre Mangue Boy. Se liga na música Orumilá, que Otto fez para seu álbum Automatopeia. Gustavo, vale lembrar que a influência do Mangue Beat vai além dos artistas, que fizeram parte do movimento e estão na ativa até hoje. Exato, tem banda nova que bebe na fonte do Mangue Beat. Um exemplo é o grupo Baiana System, que segue a temática crítica e a lógica de composição do movimento. O próprio nome do grupo segue a característica do Mangue Beat de juntar palavras em português e inglês. Os integrantes fazem questão de dizer que são influenciados principalmente por Chico Sainz. E recentemente, Baiana System fez a música Alfazema, em parceria com a Nação Zumbi. Música, o movimento também influenciou o teatro contemporâneo. A peça Caranguejo Overdrive é a principal influência do Mangue Beat nas artes cênicas atuais. Ela não se passa na época do movimento, mas sim no Mangue, espaço tradicional da região e que inspirou os Mangue Boys. A peça conta a história de um catador de caranguejos, animal que é símbolo do movimento. Outro exemplo da descendência do Mangue Beat é o livro Da Lama ao Caos. Que som é esse que vem de Pernambuco? Do crítico musical e jornalista José Teles. O autor entrevistou músicos, produtores e fotógrafos para contar a história do Mangue Beat a partir do olhar de quem o viveu. Reparação total que fortaleça os fios, intensifique o tônus natural. Vitória, só falta falarmos de uma das ideias principais do Mangue Beat, a de dar destaque à cultura regionalista. Realmente, o Brasil estava focado no eixo cultural formado por Rio de Janeiro e São Paulo, até o momento em que os Mangue Boys atraíram os olhos do país para o que acontecia nos subúrbios de Recife. Essa chamada de atenção para o que acontece em outras regiões do Brasil aconteceu outras vezes ao longo dessas décadas. O exemplo mais recente disso veio a partir da música Sulicídio. Como é que você nunca ouviu falar nos bruxos lendários do norte, dos números raros da sorte? Não convém ao Lobo, nunca ouviu falhar. Como é que você nunca ouviu falar nas cocadas de sal, na missão do sal do Nordeste, desgraça, engrossa o caldo. Primórdio com passa, já deu o lau. Sem amor pelos jepes do Rio, nem paixão por vocês de São Paulo. No momento em que ela foi lançada, o destaque da música brasileira estava apenas no Sudeste, e os artistas cantaram a cultura nordestina de forma agressiva para chamar a atenção do país para a região. Contratantes, respeitem meu grande time, pois o crime compôs cada vírgula. Vocês só vão perceber que não é filme o time quando a gente... Diomedes Chinaski e Bacacho do Blues fizeram o Brasil olhar para o Nordeste por meio do rap. algo que os Mangue Boys já fizeram lá na década de 90, usando o rock e o maracatu. É, Gustavo, as gerações mais novas podem até não conhecer o Mangue Beat, mas não dá para negar que seu propósito, sonoridade e temática estão presentes no nosso cotidiano. Não dá pra negar mesmo. E se a Nação Zumbi cantava que o maracatu pesa uma tonelada, quantas toneladas não deve pesar a influência do Mangue Beat na cultura brasileira até hoje, hein? Isso aí, Gustavo. É com vocês, Nayara e Matheus. Muito obrigada, Vitória e Gustavo. Bem que você falou que a influência ainda era bem grande, hein, Mate? Então, essa influência passou pela galera que já fazia parte, mas também pelos novos músicos, e chegou até no teatro. Com certeza, mas Mate, como sempre, eu fico com a pior parte, que é falar que o nosso quinto Jukebox chegou ao fim. E eu imagino o quanto você deve estar triste, mas fazer o quê? Espero que nossos queridos ouvintes tenham gostado demais do Jukebox, quanto você e eu também. E que agora saibam mais sobre esse movimento maravilhoso que é o Mangue Beat. No próximo programa, vamos falar sobre o funk nacional e a relação da música com o Brasil contemporâneo. Eu até imagino a alegria do João Ricardo em conduzir esse programa. Ele deve estar muito animado. Muito obrigado a você, ouvinte, e até a próxima. Obrigada por nos escolher. Separe sua moeda e até a próxima. Jukebox.